A paz do Senhor, irmãos e irmãs, é com alegria que nós vamos iniciar a leitura bíblica do livro de Juízes. Estamos voltando lá para o Antigo Testamento, depois de fazer primeira e segunda epístolas de Paulo aos Coríntios. Vamos voltar ao Antigo Testamento e falar de Juízes. Vou fazer uma breve introdução e, se possível, já falar do primeiro capítulo, que ainda é como o finalzinho de Josué, as lutas para conquistar a Terra Prometida e as vitórias de Judá, Benjamim, as tribos de José tomando Betel, terras não conquistadas por Israel. Não é um texto complicado, pelo contrário, repete o conteúdo do livro de Josué, fazendo uma ponte entre Josué e Juízes. Mas antes disso, nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, fazer a leitura devocional e depois uma breve introdução para aqueles que estão no início da caminhada com Deus. Tá bem? A devocional é de Emmanuel, Deus Conosco, imagino que seja um site. E eu leio para vocês e diz assim: "Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos." Salmo 73, versículo 28. Mais perto de Deus, que é o que nós queremos, irmãos e irmãs, a cada dia, amigos. A comunhão com Deus deve ser o maior anseio da nossa vida. Quanto mais perto de Deus andamos, mais Deus nos trará prazer em nós e mais nós nos deleitaremos nele. Deus está procurando alguém cujo coração seja totalmente dele. A intimidade de Deus é para aquele que o busca e o teme. Devemos desejar Deus mais do que as bênçãos de Deus. Deus é melhor do que suas dádivas. A intimidade de Deus é melhor do que os melhores tesouros desse mundo. Os irmãos responsáveis pela introdução nos abençoaram e nós também os abençoamos e abençoamos a todos que nos ouvem. Muito bem, a introdução ao livro de Juízes, só para você ter uma visão bem panorâmica, mas depois quem quer se aprofundar tem que estudar. Quanto à autoria, ainda que de fato a autoria do livro de Juízes seja incerta, o Talmude, mais tradicional e importante comentário rabínico desde o século II depois de Cristo, sugere, então é uma sugestão, uma hipótese, que foi Samuel o autor da obra. É muito possível que ele tenha coligido alguns relatos do período dos juízes e que outros profetas como Natã e Gade, associados à corte de Davi, tenham participado da autoria e organização do material. Juízes foi escrito depois da morte de Sansão e depois da coroação do rei Saul, mas antes da conquista de Jerusalém por Davi, por volta de 990 a.C. Por isso estamos falando de um texto escrito. Começa a ser escrito por Samuel, depois Natã e Gade, quem sabe alguns amanuenses que ajudaram. Estamos falando aí por volta do ano 1000 a.C., 990 a 1000 antes de Cristo. Tá bem? Essa obra começa, portanto, com Samuel. Quanto ao propósito, o livro de Juízes abrange a vida de Israel na Terra Prometida. Veja, é uma conexão. Desde a morte de Josué até a ascensão da monarquia. De um lado, é um relato de apostasia frequente do povo de Israel, a qual provocara o juízo e o castigo divino. De outra forma, trata dos clamores desesperados e urgentes a Yahvé, Deus, em momentos de grande angústia, comovendo os sentimentos do Senhor a ponto de levantar líderes. Quem são esses líderes, pastor? Esses são os juízes. Deus levantava juízes para conduzir espiritualmente o povo de Israel. Não só espiritualmente, mas em todas as questões da vida cotidiana, por meio dos quais eles enfrentariam e venceriam os opressores estrangeiros e inimigos, restaurando a paz e a prosperidade à terra dos israelitas. Perceba, nós estamos num livro de transição entre a conquista da terra prometida e a monarquia. O livro de Juízes se situa aí. A data da primeira publicação. Aliás, ainda, historicamente, o livro serve como um elo, repetindo o que eu disse agora, entre a conquista da região hoje chamada Palestina, não era assim que era chamada na época, mas hoje chamada Palestina, e a monarquia. Teologicamente, oferece muitos exemplos do princípio de que a obediência à Torá, à lei, trazia o verdadeiro shalom, ou seja, paz e prosperidade, a terra da promessa. Ao passo que a desobediência atraía sobre o povo opressão, morte e desgraça. Espiritualmente, a fidelidade de Yahvé, o Senhor em perdoar o seu povo, os israelitas arrependidos, contritos, é visto mesmo nesse período, quando naquela época não havia ainda um rei em Israel, cada pessoa fazia o que lhe parecia certo, claro que tendo os 10 mandamentos como uma referência. Mas já não havia líderes como Moisés, Josué, Caleb. Então Deus vai levantar os juízes, tá bem? A data da primeira publicação. Ah, só mais uma consideração importante. Eu repito que a Bíblia faz questão de apresentar as mazelas do povo de Israel. A Bíblia, de modo algum, procura ocultar, procura divinizar, procura apresentar Israel como um modelo de comportamento. Não, desde o início, desde Adão e Eva, a Bíblia faz questão de apresentar todos os erros do povo de Israel, a necessidade de líderes que os conduzissem, a necessidade da lei como um processo de ensinamento para ser abençoado e o descumprimento da lei como uma razão para não ser abençoado. Perceba que quando eu falo isso, então não há aqui em Israel um conteúdo de salvação soteriológico. O que é isso, pastor? Esse conceito que as pessoas ficam brigando entre lei e graça é totalmente descabido. Mas não é que é 99, é 100% descabido, porque o povo de Israel já se considerava o povo escolhido de Deus e, em tese, como povo escolhido de Deus, andando segundo a palavra, estariam com Abraão e com Deus. E só perderiam essa condição se desobedecessem à lei. Mas não tem o mesmo caráter salvífico, de salvação, tá bem? Que o Novo Testamento vai abranger de modo categórico desde os evangelhos. É totalmente diferente. Nós somos o povo de Deus, pensavam os israelitas. E como nós somos o povo de Deus, Deus nos abençoa. E o que nós temos que fazer é andar segundo a palavra. É, quando você vai estudar o processo da salvação, a justificação pela fé, a salvação, a santificação, e tudo que a graça nos proporciona, nós estamos falando de uma categoria diferente, de um processo diferente, porque os gentios não se consideravam o povo de Deus. E os israelitas foram o povo escolhido desde Abraão, com quem Deus fez uma aliança, e os seus descendentes também. Isso é muito importante para não incorrer num erro fatal para a igreja até hoje, que é o de comparar o processo de salvação do povo de Israel com o processo de salvação dos gentios, dos não-israelitas. São coisas diferentes. Em tese, para eles, eles já eram salvos. Eles são filhos de Abraão. E o que eles têm que fazer é andar segundo a lei, diferentemente do povo de outras nações. Tá bom? Isso vale a pena você se aprofundar para não incorrer num erro grotesco que eu vejo. Desde os pastores mais iniciantes, alguns com menos estudo, até algumas celebridades no sentido de conhecimento, fazendo uma comparação descabida, porque nós estamos falando de realidades diferentes. Realidades diferentes. Um povo considerava-se o povo. Os gentios não se consideravam o povo e por isso precisavam ser incluídos nesse processo de salvação. Aí tem 1 bilhão de fatores e aí nós precisamos ir estudando capítulo a capítulo, livro a livro. E como disse a devocional de abertura, não há nada melhor do que a intimidade com Deus e com a sua palavra. Essa intimidade aviva, essa intimidade nos leva à santificação, né? Mesmo, a todo o processo do conhecimento de Deus, amizade com Deus, ser participante do projeto do reino de Deus, voltar à dimensão de um paraíso, de um Éden. Isso é uma coisa para Israel. Para outros povos chamados gentios, então o processo é diferente. Quanto à data da primeira publicação, a data da primeira publicação dessa obra é desconhecida, mas provavelmente remonta ao período da monarquia, como nós falamos. O uso frequente da expressão naquela época não havia rei em Israel aponta para quê? Se naquela época não havia rei em Israel, isso significa que agora que o texto está sendo escrito, há rei em Israel. Naquela época não havia rei em Israel, cada pessoa fazia o que lhe parecia certo, segundo, no máximo, a orientação dos grandes líderes. Os patriarcas, o libertador Moisés, Josué, Caleb, a lei que é pedagógica, um ensinamento para permanecer na presença do Senhor em todos os sentidos. E pedagógico não é pequeno, não. Não pense equivocadamente, mas é todo o Antigo Testamento é Deus pegando o povo de Israel pelas suas mãos e dizendo: olha, andem comigo, desfrutem da intimidade comigo. E para andar na intimidade comigo, vocês precisam conhecer a minha vontade naquele momento expresso pela Torá, depois pelos livros que se seguem, um deles é Juízes, e assim por diante no Antigo Testamento. Naquela época não havia rei em Israel, cada pessoa fazia o que lhe parecia certo, como diz Juízes 17, faz supor uma data após o estabelecimento da monarquia israelita. A observação de que os jebuseus, preste atenção, de que os jebuseus ainda controlavam Jerusalém, tem sido entendida pelos mais eminentes exegetas como o início de um período anterior à captura da cidade de Davi, aproximadamente no ano 1000 antes de Cristo, como mencionei na abertura. Mas as novas condições em Israel, que vão ser citadas no capítulo dos capítulos 17 a 21, especialmente, revelam um tempo posterior ao estabelecimento efetivo da dinastia de Davi. Então, nós devemos ter documentos que foram sendo redigidos e depois unidos, tá bem? Dentro de um mesmo direcionamento, um mesmo conteúdo, como se fossem as matérias que nós estudamos hoje, tá bem? Um mesmo conteúdo. Ok. Vamos ler, feita essa brevíssima introdução, provavelmente Samuel iniciou o processo, ano 1000, o propósito é levar Israel à presença do Senhor, à intimidade, aquilo que Israel fez de certo, aquilo que Israel fez de errado. Vamos ler o capítulo 1, embora ele seja um capítulo com 36 versículos. Ele tem de conteúdo mais importante o versículo 2, que eu vou fazer um comentário e a partir daí é leitura. Depois que Josué morreu, o povo de Israel consultou a Deus, o Senhor: qual de nossas tribos deverá subir primeiro para desterrar os cananeus restantes, aqueles que ainda não tinham sido dominados ou mortos? Quem vai primeiro? Versículo 2, então. Respondeu o Senhor: Judá. Muito importante, hein? Lembrem que Jesus, o Messias, é o leão da tribo de Judá. Judá vai ocupar uma posição importantíssima na genealogia do nascimento de Jesus, tá bem? Como ser histórico. Você vai ver isso lá no início do Evangelho, dos Evangelhos. Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro, entregarei a terra nas suas mãos. O que é isso? Bom, os juízes eram magistrados. Eles eram guiados por quem? Pelo Espírito de Deus, que em épocas de emergência nacional ou vacância, ausência de um líder principal, eles lideravam o povo de acordo com a Torá, a lei. Então, eram dirigidos pelo Espírito e tinham a Torá como referência e as orientações de Yahvé. Em tempo de paz, funcionavam como um conselho diretivo para resolver as demandas do dia a dia. Em seguida, temos o relato da falha de Israel em tomar posse completa da Terra Prometida. Esse foi um erro crucial, com consequências até o dia de hoje. Hoje que eu digo é 2024. Em seguida, temos o relato da falha de Israel em tomar posse completa da Terra Prometida, segundo as ordens de Yahvé, e da repreensão do Senhor quanto à deslealdade da nação. Olha aí, a Bíblia não faz questão nenhuma de dizer que eles foram leais o tempo inteiro. Então não tem por que divinizar Israel. O que nós temos que adorar e divinizar é o Senhor. Então o texto fala sobre a deslealdade da nação. Os juízes consultaram a Yahvé mediante o costume de usar o Purim e o Tumim, uma forma de buscar uma revelação através da sorte, da direção que em tese Deus daria através do Purim e do Tumim. Está lá em Êxodo 28. Uma visão panorâmica do livro mostra os caminhos rebeldes tomados por Israel nos séculos que se seguiram à morte de Josué. Que tristeza. E a maneira como Deus lidou com a nação durante aquele período histórico. A tribo de Judá, da qual advém o rei Davi, e a linhagem humana de Jesus Cristo, recebe de Yahvé a posição de liderança na ocupação da terra. Repito, a tribo de Judá recebe a liderança. Seus esforços em conjunto com a tribo de Simeão são cercados de altos e baixos. Apenas a vitória de Efraim em Betel interrompe a monotonia daquela história. Muito joia. Agora, entendendo o que tinha de conteúdo, você pode ouvir devagar agora, né, esses juízes orientados pelo Espírito de Deus, à luz da Torá, eram líderes nacionais quando precisava, ou nas regiões, segundo as demandas do povo de Israel. Também o texto é claro em falar da deslealdade do povo, de como eles não obedeceram ao que o Senhor mandou fazer, que era tomar tudo, e a tribo de Judá assume a liderança sobre as outras tribos. Agora nós podemos ler o capítulo sem reserva, porque o conteúdo é esse. O conteúdo fundamental é esse. Passamos assim. Versículo 3. Então os homens de Judá exortaram aos irmãos da tribo de Simeão: sobe conosco ao território que nos foi designado por sorteio, tu, Urim e Tumim. Lutaremos contra os cananeus e nós também cooperaremos convosco na conquista das terras que lhes foram dadas. E os homens de Simeão foram com eles. Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhes nas mãos os cananeus e os ferezeus e mataram 10.000 homens em Bezeque. Tendo encontrado Adoni-Bezeque, nessas terras lutaram contra ele e feriram os cananeus e ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam. Eles cortaram os polegares das mãos e dos pés. Sempre recordo, quando falo de Antigo Testamento, que tudo que diz respeito às batalhas no Antigo Testamento devem ser lidas a partir da Nova Aliança na perspectiva que Paulo nos ensina. Jesus já ensina da batalha espiritual. Porque senão nós vamos ter pessoas aí lendo o texto sem esse devido cuidado e achando que até hoje nós temos que arrancar o polegar das mãos de alguém ou dos pés de alguém. Não. Agora temos que ter claro que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra principados, poderes espirituais malignos, potestades, autoridades espirituais malignas, dominadores desse mundo tenebroso. A nossa luta é contra eles. Tá bom? E essa luta se trava no campo espiritual e não mais, como naquele período, no campo, carnal. Versículo 7. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E levaram-no a Jerusalém e aí morreu. Então, como eu fiz, Deus me retribuiu. Essa ideia, né, de causa e consequência. Os homens de Judá invadiram também Jerusalém e conquistaram, eliminaram todos os seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois, os filhos de Judá desceram para combater os cananeus que habitavam na terra no Neguebe. E no Cefelá, baixada entre a planície costeira e as montanhas. Um pouquinho de geografia, irmãos e irmãs. Em seguida, Judá marchou contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente conhecida como Kiriate Arba, e derrotaram Sessai, Aimã e Talmai. De lá marchou contra os habitantes de Debir, o nome Debir, era antes Kiriat Sefer. Então Caleb, líder da tribo de Judá, declarou ao homem responsável por atacar e conquistar Kiriat Sefer: darei a minha filha Aksa em matrimônio. Quem conquistou a cidade mencionada foi Otoniel, ou Otiniel. Quem conquistou a cidade foi ele, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. E este lhe entregou sua filha Aksa por esposa. Assim que passaram a viver como marido e mulher, ela o convenceu a deixá-la pedir um campo como herança a seu pai. Aksa foi até Caleb e assim que saltou do jumento, seu pai lhe indagou: o que desejais? Falando para Aksa. E Aksa respondeu. Ela então lhe rogou: concede-me uma bênção, visto que me destinaste às terras secas do Neguebe, dá-me também as fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes que ficavam nas terras baixas. Isso porque o Neguebe só tem água num determinado período do ano. Então, quando a gente ouve falar junto ao Neguebe, em alguns momentos, há água no Neguebe e em boa parte do tempo não há água. Por isso, Aksa pediu um lugar com água. Bom, estamos vendo um pouquinho de geografia, de história, vamos avançar. As vitórias de Judá e Benjamim. É a mesma ideia, tá bem? A transição entre Josué e um novo período agora coordenado pelos juízes, liderado pela tribo de Judá, apoiado por Simeão. As vitórias de Judá e Benjamim. Vamos lá. Versículo 16. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, lembram do sogro de Moisés, que deu conselho para ele, Jetro? Então, os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram para Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que se situa ao sul de Arad, e ali passaram a viver entre os amalequitas, o povo do deserto, no Neguebe. Olha só, Neguebe associado a uma região desértica. Mais um pouquinho de história e geografia. Versículo 17. Depois o povo de Judá foi com seus irmãos da tribo de Simeão, atacaram e venceram os cananeus que habitavam em Zefat, destruindo totalmente a cidade. Por esse motivo, passou a ser chamada Ormá, ou seja, destruição. Então Judá se apossou de Gaza e dos seus arredores, de Ascalon e do seu território de Ecrom e dos seus povoados. Atenção, há 3.000 anos atrás, Judá se apossou da região de Gaza. Tá bem? Então, é bom estudar para a gente não sair caindo em movimentos que desconhecem por completo a história. Isso há 3 mil anos. Antes já há relatório sobre a posse de Gaza, sobre a tomada de Gaza. Então, o que está acontecendo agora não é uma coisa de origem recente. Judá se aposta de Gaza, versículo 19. O Senhor estava com os exércitos de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, todavia não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois esses possuíam carros de guerra feitos de ferro. Como Moisés ordenara, deram as terras de Hebrom a Caleb, que desterrou os três filhos de Enaque. Quanto aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Benjamim não os desalojaram. E até o dia de hoje, quando o texto foi escrito, né? Há 3 mil anos atrás, os jebuseus têm vivido em Jerusalém com os benjamitas. Esse foi um erro crucial, fatal, porque Deus tinha mandado tomar posse de tudo e eles não tomaram posse de tudo e as consequências se mostram até hoje. Avançando um pouquinho mais de história e geografia, capítulo 1 é isso, as tribos de José tomam Betel. Os homens da tribo de José, por sua vez, investiram contra Bet-El, ou como nós conhecemos, Betel. E o Senhor se demonstrou presente com eles. A casa de José mandou fazer o reconhecimento de Betel, já vou chamar assim, anteriormente chamada Luz. Betel, né, que é a casa de Deus, anteriormente se chamava Luz. Os que foram cumprir a missão de espias observavam um homem que saía da cidade, interrogaram-lhe: como poderemos entrar na cidade? Mostraram-no e seremos, mostra-nos, perdão, e seremos clementes contigo. E ele lhes indicou por onde entrar na cidade, e assim eles puderam adentrar e matar todos os habitantes da cidade, contudo pouparam a vida daquele homem e de toda a sua família. Então o homem salvo e seu clã foram para a terra dos hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é seu nome até os nossos dias, quando o texto foi escrito. Versículo 27. Saindo de José tomando Betel, vamos falar das terras não conquistadas por Israel. E é o último bloco. Manassés, ou Menassê, contudo, não conseguiu expulsar o povo de Betseã, o de Taanac, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, tampouco das aldeias vizinhas dessas cidades, porquanto os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Mais tarde, quando Israel se tornou mais forte, submeteu os cananeus a tributos e trabalhos forçados, mas não os expulsou a todos. Olha o erro aí. A tribo de Efraim não desterrou os cananeus, que moravam na cidade de Gezer, e assim os cananeus seguiram vivendo entre o povo de Efraim. Olha o erro aí. Nem Zebulon expulsou os habitantes das cidades de Quitron e Naalol. Esses, entretanto, foram obrigados a trabalhar e pagar impostos para eles. Tudo bem, trabalhavam, pagavam impostos, segundo a ótica de Israel, mas a ordem de Deus não era essa. A ordem era para expulsar todos ou eliminar todos. Também nós chamamos de Azer, Azer ou Acer, também vou chamar de Azer. Também Azer não desterrou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aczib, Elba, Afec e Reobe. E por esse motivo, o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquelas terras. Olha aí. Nem Naftali desalojou os que habitavam em Bet-Semes, em Bet-Enat. E por essa razão, o povo de Naftali igualmente vivia na companhia dos cananeus. Olha o erro aí. Pastor, por que tanto erro? Primeiro, porque Deus mandou que eles não habitassem juntos. Segundo, porque o que Deus falou aconteceu. A idolatria desse povo acabou contaminando de novo o povo de Israel, que já tinha sido contaminado pela idolatria lá no Egito. Então, Naftali igualmente vivia na companhia dos cananeus que moravam naquelas terras, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Enat foram submetidos a trabalhos forçados e a pagar tributos para a tribo de Naftali, o que parecia para eles um grande negócio. Ter gente trabalhando para eles e pagando tributo era um péssimo negócio, porque isso contaminou o povo de Israel com a idolatria e os costumes de outros povos. Versículo 34, estamos encerrando. Os amorreus conseguiram empurrar os filhos de Dan para a Serra Central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus, da mesma maneira que os demais povos, estavam firmemente decididos a resistir aos israelitas no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Contudo, quando as tribos de José foram fortalecidas, eles também foram obrigados a pagar os tributos e a trabalhar para o povo de José. A fronteira dos amorreus ia de Maal, Acrabim, a subida dos escorpiões até Selá, a rocha, e mais adiante em direção ao norte. Que o Senhor abençoe a santíssima palavra dele. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com uma primeira informação de que esse texto é uma transição entre a tomada da terra prometida, que não foi completa, embora Deus tenha dado poder para isso, e o período da monarquia. Que o Senhor nos abençoe, nos fazendo entender que estamos falando em aproximadamente 1.000 anos antes de Cristo, cerca de 3.000 anos atrás. Que o Senhor nos abençoe, nos fazendo entender que o Espírito do Senhor estava com os juízes e que eles andavam segundo a lei, segundo a Torá. Que o Senhor nos ensine que o processo de compreensão de salvação, de ser salvo para Israel, era ser descendente de Abraão. Por isso, Jesus vai falar lá na frente que filhos de Abraão ele tirava até das pedras. Não vou entrar na ministração desse texto agora, mas Jesus confronta essa postura, essa aliança que Deus fez com Abraão, mas que se tornou uma arrogância para o povo de Israel. que Deus nos abençoe a entender que aquilo que Deus mandou fazer é para fazer. Era para conquistar a terra toda e era para conquistar e que se conquistasse. Porque quando nós não fazemos aquilo que Deus manda fazer, isso não é bênção para nós. Que o Senhor nos abençoe, nos fazendo compreender que Judá, da linhagem, da ascendência de Davi, da ascendência de Jesus, assume a liderança nesse período e depois, junto com ele, nós temos Simeão, Benjamim e outros que vão participar, mas Judá tem um papel importante. Que o Senhor nos abençoe a compreender um pouco mais da história e da geografia desse período. Que o Senhor nos abençoe a lutar e conquistar a vida prometida. Aqui era a terra prometida. A partir de Jesus, nós entendemos que terra tem muito mais do que o sentido que nós conhecemos. Agrícola ou material, mas é uma vida que Deus tem para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos continue nos dando vitória, como deu a Judá e Benjamim. Que o Senhor nos abençoe, nos fazendo vencer como os descendentes de José. Tão somente não permita que nós deixemos de tomar posse daquilo que ele mandou tomar posse, porque quando Deus estabelece que Deus te deu posse de algo, é para você tomar posse. Se você não toma posse, alguém vai tomar. Se uma casa está vazia, o valente, o maligno, vem e ocupa essa casa, que nós tomemos posse daquilo que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos abençoe a jamais deixar que a vida prometida não seja conquistada por nós, seguidores de Jesus. Aqui eram terras que não foram conquistadas por Israel. Para nós, a vida que não é conquistada por um cristão. Que o Senhor nos abençoe a desfrutar de toda a vida de Deus, vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e que nós tomemos posse de tudo que Deus tem para nós. Eu encerro só dizendo que o Senhor também nos abençoe com discernimento de que não é para ficar hoje em dia arrancando o polegar de ninguém. Nossa luta não é mais contra a carne, mas a nossa luta é no campo espiritual. E essa luta se vence com oração, com jejum, com fidelidade à palavra, com louvor, com adoração, com comunhão com Deus, com intimidade com Deus, como foi dito na devocional de abertura. Que o Senhor nos abençoe na leitura desse livro e que esse seja mais um livro que venha edificar, capítulo a capítulo, a vida de cada irmão e de cada irmã, a começar da minha. Que o Senhor nos leve à vida abundante em Cristo Jesus. O que nós queremos é que você tenha uma experiência viva com Cristo Jesus. E para isso é importantíssimo entender todo o processo, desde o primeiro Adão até o segundo Adão, que é Jesus Cristo, e tudo que ele tem para nós, tudo que Jesus conquistou para nós, é direito nosso, é nossa herança, e que nós tomemos posse daquilo que ele tem para nós. Permitindo o Senhor, nós vamos ler o capítulo 2 com você no próximo encontro, falando do anjo do Senhor, texto lindo. E que o Senhor nos abençoe, porque há um propósito. A pastora Margarete já está com esse propósito há um bom tempo, está estudando a palavra, porque é um texto muito denso. Que o Senhor nos abençoe, que ela tenha condições físicas, que acabou de passar por mais um problema físico, Agora, na prótese que ela tem no ombro, braço, de um acidente automobilístico, que o Senhor a abençoe para que nós tenhamos Juízes e Isaías. Mas se não for agora e dessa maneira, que o Senhor nos abençoe de todas as maneiras, porque o que Ele tem para nós é direito nosso, é nossa herança. Em nome de Jesus, seja abençoado e tenha um encontro com Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.